seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Falar a verdade, fazer aquilo que der na teia. Educar a personalidade, é requerer a sua identidade, é dar um tapa na sociedade. E assumir responsabilidade já. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Liberdade, liberdade, mano. Não confunda bola de gude com bola de meia. Fazer aquilo que lhe der na teia pode não ser. Feito, falei, tá falado. Respeito é bom pra quem quer ser respeitado. A vida se resume em vitórias, fracassos. Defenda suas ideias, conquiste seu espaço. Você é um cidadão, um a mais este mundão. Liberdade de expressão é o que diz a Constituição. Faça o que quiser, fale o que te der vontade. Você é responsável por si, assuma seu ser, compadre. Quem fala somente a verdade não merece castigo. Deixa pivete, minha mãe sempre fala isso comigo. Enxergue seu próprio erro, parceiro, olhe-se no espelho. Pense uma, pense duas, pense três vezes primeiro. Antes de fazer burrada, antes de fazer cagada, pois é sempre o destino, perdoa um vacilo, camarada. Moretti cantou o reggae, Fat falou depressa no rap, então. Seja sempre responsável pelos seus atos, irmão. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Esse não inventa, mentira tem perna curta, rapaz. Seja dita, verdadeiro não merece castigo. Dá um tempo aí nos blá blá blá, quem fala demais dá bom dia, capaz. Verdade seja dita, verdadeiro não merece castigo. Boca fechada não entra mosquito, hein? Vê que quem se anda, quem partão que acompanha só de mão, vira servente de terceiro, tá? Dali que acompanha a paz, sempre mora afogada, tá certo? Essa onda aí de conversinha pra lá, de conversinha pra cá, homem que é homem não faz fofoca. Quem leva e traz é garçom.